A pedido do MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça de Uberaba suspendeu liminarmente uma lei municipal de 2013 que permitia a terceirização de serviços públicos de saúde que deveriam estar sob a responsabilidade do município. A Justiça anulou também uma licitação realizada em 2014 que resultou na contratação da ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, que realizava serviços no Hospital Regional de Uberaba e nas unidades de pronto atendimento. Segundo o promotor de justiça João Vicente Davina, o Ministério Público procurou estabelecer um diálogo com o município para que a lei fosse alterada. Como a situação não avançou, o MPMG propôs uma ação civil pública contra o município de Uberaba, Secretaria Municipal de Saúde e ProSaúde. Ao tomarmos conhecimento de que o município de Uberaba pretendia terceirizar o gerenciamento, a gestão da saúde pública para uma OS, demos início a tratativas no intuito de tentar reverter este quadro e ajustar a lei municipal que trazia artigos claramente inconstitucionais, porque não se pode, ao nosso entendimento, transferir o gerenciamento da saúde. O que se pode fazer, obviamente, é, suplementarmente, contratar na rede privada aquilo que o município não dispõe. Em razão disso, nós fomos obrigados a ajuizar a ação civil pública. E o resultado foi o reconhecimento do entendimento que nós levamos ao conhecimento do gestor à época. A promotora de justiça Cláudia Alfredo Marques destaca que as duas promotorias que ingressaram com a ACP têm o mesmo entendimento sobre a terceirização de serviços públicos e reforça a ilegalidade do contrato firmado entre o município e a ProSaúde. As promotorias de justiça de defesa da saúde e de defesa do patrimônio público de Uberaba comungam do entendimento de que a transferência do serviço público de saúde para a iniciativa privada só é permitida de forma complementar e quando o ente público conserva para si a gestão do serviço e se incumbe da fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas no contrato, o que não se verificou na contratação da ProSaúde pelo município de Uberaba. A decisão da Justiça destaca que é um absurdo permitir a transferência de tamanha responsabilidade sem qualquer gerência e fiscalização por parte do poder público. Como a tese defendida na ação foi completamente acolhida pelo Poder Judiciário, o Ministério Público entende que a decisão servirá de parâmetro para os demais contratos, convênios e termos de parceria que envolvam o poder público. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Instagram, no Facebook e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.